DJ que vem criando tendências no Pará. DJ Júnior Eletrizante. Sacode esse robozão, garoto. DJ Júnior Eletrizante, mais que um DJ. É, um DJzão. Vamos começar mais uma segunda. Rapaz, um showzaço do meu parceiro MC Smoke, Cleice Silva, DJ Moraes. Valeu de montão, viu? Um forte abraço aqui do Júnior. E vamos juntos em mais uma segunda top. Quero agradecer desde já todos os presentes aqui na nossa segunda-feira, toda segunda tem hobby e convidados aqui no Caribe. Vamos junto, eletrizante. Está na hora da gente fazer o bagulho doido do jeito que a galera gosta. Tá na hora, garoto! Solta o play! DJ Júnior, o eletrizante do Pará. O mais forte, mais forte! Vai, vai, eletrizante! Tá na hora da gente começar, eletrizante! A partir de agora, ninguém vai ficar parado. Pressão. O DJ que mexe com o teu psicológico e te leva em uma dimensão de muita pressão. Apresento a vocês. O DJ Júnior. O eletrizante do Pará. Olá, hein? Vai, eletrizante. A aparelhagem que representa o bairro da Terra Firme. Novo Mega Robson. A nova era espetacular. Vamos começar a nossa segunda aqui no Caribe. Vai de um jeito ou vai de outro? Tu é doido? Na batida. Toma na batida. Bora, que tá na hora, O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. Vai te pegar. O robô vai te pegar. Vai te pegar! Explode o bagulho! O robô vai te pegar. Chama ela pra cá. Chama. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey. Toma na pressão. Vai, Fábio. Esse negócio de moto, eu lembro logo do Alan Xavier tá aqui comigo, né? A molecada que fica ligando. O homem da pop! Fazendo rang, toma, vai! Amigo corno agora que eu quero ver, família. Só que tem um amigo corno. Aponta pra ele. Que tem um amigo corno. Aponta pra ele. Libera o play, garoto. Só quem tem amigo corno. Corno. E o que? Doente de amor. Tu ganha remédio na vida noturna. Ganhou o amor. Guarda aqui na zona. Foto e amor. não, não, assim não. Vamos fazer diferente, senão os caras falam que vai estar copiando. Vai! Toma, toma, toma! Bonarina, como tá? Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. Tá meio grau, tá meio grau. Toma, tá meio grau. Toma, tá meio grau. Toma, tá meio grau. Vai! Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. Apaga tudo, apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo, apaga, apaga tudo. E deixa no escuro que tá na hora de começar. A pressão, a pressão. Apaga tudo, apaga. Segura agora! Apaga tudo. Do you wanna keep bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bonézinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas casas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás, só caçando, só caçando. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E não para de doidar. E não para. Fala, fala, fala. Fala, fala, fala. Fala, verdeiro. Fala pra mim, moleque. Fala, Júnior Eletrizante. Tu toca muito firme, tu toca muito firme. Tu toca muito firme. Fala, Júnior Eletrizante. Tu toca muito firme, tu toca muito firme. Deixa eu tocar. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer, ela dá. Ela quer dar pra bandido, ela quer, ela vai dar. Ela quer, ela vai dar. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido. Ela... Mas fala pra mim, fala pra mim. Ela quer dar pra bandido, mas ela quer os envolvidos. Mas ela quer os envolvidos. Mas ela quer os envolvidos. Mas ela quer os envolvidos. Mas ela quer os envolvidos. Mas ela quer os envolvidos. Mas ela quer os envolvidos. Mas ela quer os envolvidos. Mas ela quer os envolvidos. Mas ela quer. Mas ela quer. Mas ela quer. Mas ela quer. Mas ela quer. Mas ela quer. Mais pólvora. Segura a pressão do Robin no Caribe. Fica no rank, tá botando. Mais pólvora. Todos a bordo. O meu parceiro Diego da Al-Qaeda. Juntinho com bola faz gostoso, tá comigo. Mano. O meu comandante Hugo. Tá aqui ao lado esquerdo, bora Hugo. Ele já falou eletrizante. Porra nenhuma, eu quero é putaria. Toma, toma, toma. Batidão, batidão. Toma na batida, toma, toma na batida. Toma na batida, toma na batida. E sábado tem Rob lá em Mosqueiro, hein? Sucesso. Rob lá no Boutique Mosqueiro, sábado. Quero ver quem vai pegar essa mini fronteira. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Na batida. Na batida. Na batida. Na batida. Na batida. Na batida. Evoluiu. Ritmo agressivo 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o vai ver, não vai, vira o Kevin, o Cage, do Tomazão que faz mexer, seja no Lins, no PPG, pode começar, deixa. Chama, chama, chama, me chama pra descer, me chama, chama, chama, me chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, ch de brava, bobina maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é surtada. Muito maluca, me mandou embora de casa e me fez morar na rua. Odei, pasmo. Odei, pasmo. A carroça tá caixote, a Juju com a boca. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Lembra da tua ex agora, lembra dela, lembra dela. Quem sabe canta, vai! Meu anjo do amor, meu super-herói, que nunca viveu um amor de ilusão. Rapaz, essa ilusão eu sei o que foi. Olha o que foi. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa. Aquela bala desgraçada! Eu que sapotei o copo dessa piranha. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda, bate a onda. DJ Lohan que tá tocando. Explode o bagulho, tá botando meu copo, fudeu. Eu que sapotei. Me dá carvalho, fudeu. Botei uma bala boa. Penetra, penetração, penetra, penetração. Minha piroca socando direto, mandando e saindo do teu bucetão. Penetra, penetração, penetra, penetração. Minha piroca socando direto, mandando e saindo do teu bucetão. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Fui eu? Eu que sapotei o copo dessa piranha. Professor Andréia. Vem, Andréia. Forte abraço aqui do Júnior. Meu amigo Poro dos Geladinhos, ele o Cássio Tony vindo pela retaguarda. Eu que sapotei. Só de bola, Cássio. Botei uma bala boa, uma bala que bate. O gerente do Jefferson agora. Uma bala que bate a onda, bate a onda. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor. Alô, César! Super Hot Wire. O DJ César. Super o Thiaguinho. Toda a galera da Hot Wire. Um forte abraço. Esses caras são camaradas, são considerados. Super Hot Wire. Toma Hot Wire. Toma Hot Wire. E vale ressaltar que sonho é aquele, viu, César? O absurdo. Trocou meu nome. Quando a gente fez amor, não minha amiga Carlinha Monteiro tá comigo também, um forte abraço, Carlinha. Não entendi, te amei e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou. Falando da cabanagem, um forte abraço, Alan. O que fez? Tá aqui com a gente curtindo no Caribe. E essa dor, mas não vou chorar. Lutei por nós dois, não vou desistir. Você é meu. Júlio alucinado. Meu. Nunca mais. Alucinando tudo! Você é meu também! Super Hot Wire! E aí, ratinho? Super Hot Wire! Veloz, garoto! Nunca mais vai lembrar de ninguém! Sou teu amor, você é meu também! Super Hot Wire! Super Hot Wire! Chama ela, vinha pra cá! Chama ela, vinha pra cá! Chama ela, vinha pra cá! Chama ela pra cá! Chama ela pra cá! Chama ela pra cá! Chama ela pra cá! Chama ela pra cá! Chama ela, vinha pra cá! Chama ela, vinha pra cá! E o quê? All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. A voz não tá 100%, mas a gente vai do mesmo jeito. Fui pro repá ontem. Gritei que nem doido por causa do Remo, parece doido mesmo. Cheguei no Tavares daquele jeito ontem, César. Xaropei. Tu já sabe o resultado, né? Vai de um jeito ou vai de outro? Mas ela quer o seu movimento, ela quer dar pra batido. Ela quer o seu conselho, ela quer o seu conselho. Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar. Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar. Valeu um assalto preto, valeu um assalto foda. Mas valioso piorou, mas valioso que mata nossa tropa. É o seu conselho de xoxota nossa tropa. É o seu conselho de xoxota nossa tropa. Minha nossa tropa, é o 57 de xoxota nossa tropa. É o 57, é o 57 de xoxota, é o 57 de xoxota. Lá vai eletricidade. Desgraçado. palhaçada sem coração de coração. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior eletrizante que vai Júnior. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior eletrizante que vai te analisar. Júnior. Pode sentar. Pode. Vem comigo. O meu grande parceiro MC Angírio. Fala, Angírio. Pode dançar. Hoje ele tá bem acompanhado, né, Diazara? Tô me em você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. É DJ Mel, o exemplo de DJ Mulher do Pará. Gerente Leandrinho, tá comigo. E aí, Leandrinho? Cicílio Bobinho, lembra de graça? O Juninho do táxi, o Maicon, o japonês do uísque, tá aqui comigo. Só na maneira, vai pro Robin. Dá-lhe, meu Robin! E o show do Robin! Deixei tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor. Porarina comigo. Não. E aí, Japa? O Valdião, o Mike do Coqueiro, quem? O Evandro Murilo, o Rodrigo, oh. Rodrigo do Croco, ele, o Cicílio Bobinho, a Lancha Vier, Bruno Verdeiro. Pode chorar, choridão, choridão. Pode sofrer, que nunca mais eu vou. Quem chora diz que é o Caio Bobinho, é? Vem, Caio! O Costarilha, o Leonardo Oliveira, ao lado, ao lado direito. Eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. Rebeca Lindsay. Agora tô num beco sem saída. Porque te entreguei a minha vida e você só quis brincar com. E vou ver você chorar me pedindo perdão. Pode chorar. Chora, chora. Pode sofrer. Sanderson Magalhães. Eu nunca mais. Vem o seu grande amor. E aí, Rosi. Pode chorar. O Bob dos moleques da Baixada tá aqui com a gente. Sofrer. Fala, Bob, é nóis. Que nunca mais eu vou voltar pra você. Vem o seu amor, lá. Vem o seu amor. Pode chorar. Eu era feio e ninguém me queria. Mudava o quê? Só me dava se eu desse melissa. Bate a boa agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto. Canto gírio, me adora. As novinhas aqui do hobby, elas me adoram. As novinhas aqui do hobby. O Marcelo Araújo. E a Fátima de Barcarena. Fala, Marcelo. Vai, eletrizante! Eu sou da boca agora, eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. E as novinhas me adoram. E as novinhas me adoram. E as novinhas me adoram. Aí olha o troco, do black na voz, na voz, na voz. Se também não te quis, tem quem queira. Como foi que te perdesse de bobeira? Que tá no tempo de compromisso. Vem curtir a vida de solteira comigo. Seu beijo, quero me meter na relação. Mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Galera também do Super, Alisson do Marco, o Sérgio, a Vanessa, o DJ Luciano Gama, DJ Alexandre, é nóis! Fica dividida, traga a boca e puta ali. Vem que te avisa, então. É, DJ Mel, minha amiga Miriam Jojo, vai Carol, vai Girlane, Miriam Problemáticas aqui no Caribe. Não vou aceitar suas insinuações. Olha o Melody. Bola. Eu mereço, bola faz gostoso. Meu amigo Paulo dos Geladinhos, e aí, Paulo? Ele e o Castor vindo. Professor Andréia, pela retaguarda, né, André? Estúdio TI Produções. Viviane Batidão, Júnior Vidal. O menino do pop tá comigo. Estabelece o sucesso absurdo. Diego, o úmido mais pólvora, né? Ao lado do peru. E aí, Dieguinho? Não me abandona, garoto. Chacal, mora o coração, poro. Na sala. No chão me deito. É do rock de DJ. Na cabeça. Faz parte de uma produção, viu? Solidão me ampara. Tá querendo brincar comigo. E ao meu lado, meu comandante Hugo. Para, 72 horas ao lado do robô, né, Hugo? Não vou considerar. Não vou aceitar suas insinuações. Baratão do celular. Melhor na cidade nova. Meu parceiro Felipe tá com saudade de você, viu, Felipe? Hobby. É com dor pra cá, amor. Porque eu mereço, porque eu mereço. Um recomeço, um recomeço. E o direito de mais ser feliz. Porque eu mereço, um recomeço. Quero fazer tudo que sempre quis. Porque eu mereço, porque eu mereço. Amar e ser feliz. Peraí que eu vou dar uma mexida nesse HD. Até porque eu tô devendo um CD de marcante pra galera. E vamos começar a gravar aquele CD muito top. Aquele CD que a galera escuta todo dia em casa. Então vai, eletrizante! Ei, tio eletrizante! Toca aquelas marcantes que o meu pai chora. Vai lembrar da ex da amante agora esse cara. Segura o coração aí! Carnes no telão. Segura o homem aí. Acabou. Não tem mais. Paulinho Carnes. O tempo. O homem que comanda a feira da terra vive. Ajuda. Sempre comigo. Sempre comigo. Culpa minha. De me apaixonar. Ele. Meu gerente Alex. Vou, o Jefferson. Vou, alô, Cíntia. Uma história linda. Ainda não tem fim. Sei, mas estou. Disco Pizza, o Alan da Cabanagem, o Wagner, Pizzaiolo, Rafa do RR Lanche, 72 horas do Robin, né, Rafa? Né, Rafa? E subiu. Cadê o Tchoreiro, hein? Voar, o Beckzinho dos Revoltados, bora Beck! O aniversário do cara hoje! Tá aqui comigo! Subiu, forte abraço! Com os moleque da Baixada, o Japa do Whisky, o Maico do Whisky, Juninho do Táxi, Banda. É o Japa do Corte Mil Graus. Quero ver agora, quero ver agora. pai, entra mãe, entra filha, quem era inimigo. Quero ouvir, quero ouvir. É amigo. É igual da panela, muito panela, muito doido. Essa galera é uma tremenda panelinha. Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Aí o que é que entra lá? Come o dinheiro da saúde. É? Come o dinheiro da educação. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Come o dinheiro da saúde. Come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Se não sai, olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa-saco comendo na panelinha. Olha o Caiozinho, o Pete. Acabou de chegar. O Rolieri da GU. Puxa-saco que não dá. E a GU tá de volta, estamos de olho, GU. Inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa-saco comendo na panelinha. Tô fora, meu irmão. CD ao vivo da parte do cobiçado do F10 e do MC Smoke com Japa CDs, viu? Por onde eu vou? E você? Penso em você. Não aguento mais viver assim. Ultra Brilhinho, o empresário Kilder da Redley. Não te encontrei. É nóis, Kilder. Meu amor, não dá pra te esquecer. Chamar agora o pai do Rodrigo do Croco. Domitão! Lá vem o Josi! Lá vem o Josi! É Disque Man, Josi! É Disque Man, Josi! Quem tá tocando o líder som de coração? É Disque Man, Josi! É Disque Man, Josi! Quem tá tocando é o líder som de coração? E ele? Ele detona. Charles, dos fanáticos, já chegou comigo. Esse é bom. O homem é bom, o homem é espetacular. Ao lado, ao lado. Foi lindo demais o nosso amor. Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor. Em meu coração que só te quer e sente falta de você. Não faz assim, volte pra mim. Sou louco por você. Agora o eletrizante e o performático. Gostoso, ele tá comigo. E aí, bora? Olha o Dieguinho, ele também. Parto no peito, tanta saudade. Ela não se despediu, nem disse adeus. Eu levo a vida assim. É no só tu e ela. Fala pra mim. E o quê? Eu e ela. Eu e ela. Só nós dois. Eu e ela. Meu rubi. Eu e ela. Pega meu robô. Só nós dois. Parceiro Pituca da Ponta, minha amiga Vezinha, bora ele, forte abraço, é pra você que eu canto, no aniversário do Pelado também, aí Pelado, Deus, eu no Rodolfo da Dev, um forte abraço, volta pra mim, você, eu e ela, o Baronesa e Cosméticos, e aí Baronesa, ela e aqui delícia, não perde uma segunda, né, eu e ela. Aqui é do Leonardo Oliveira, tô sabendo, hein? Encontrei o amor, mas sozinho estou. Vai, minha panela! Só não posso explicar. Vai girando! Uhul! Porque o destino mudou nossa felicidade. E aí, Pituca? O que eu faço, amor, com o vazio que ficou? Começa a rolar a vinheta da galera. Minha vida. Te liga aí. Vem e diz pra mim. Baby, baby. Baby, onde você está? E o nosso amor? O nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembranças, uma louca paixão. Vem. Já Bruno também. Júnior alucinado. Amor. A nossa união. Vem fazer. E aí, Júnior? Tamo junto, meu compadre. Olha meu segurança aqui em cima. Uma louca paixão. Tá quase espocando essa camisa desse desgraçado aqui. Mim, também me amou. Vem me fazer feliz pra sempre, amor. Banda AR15. Encontrei o amor. Mas desde o tempo de mosqueiro, lembra segurança? Tempo dos Beach Bar, Butiquim. Porque o destino mudou nossa felicidade. O que eu faço, amor? E a minha gerente, Luciana. Luciana. Sem você, na minha. Tamo junto, tu sabe, viu, Luciana? Aqui no Caribe. Me diz pra mim, baby, onde você está? Jojo, vai Carol, vai Girlane Lobo, tá com a gente, no Caribe, vai Caribinho, chega em Dokaide, a primeira deu uma carninha. Tem que começar do que é ali, rapaz. César, mas não me queima, né, gostado? Eu tenho sorte de conhecer, eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. Aí, tu! Minha vida, meu amor, eu tenho sorte. Rato chegou! O seu presente. Uma coisa bonita é o rato. Te amo tanto. Meu Deus do céu. Anjo meu, tenho sorte. A tua mãe não te vende, não? Tirou até a sobrancelha agora. Sorte de beijo. Sorte de beijo. Bora, meu comandante. No pé, mano, Hugo. Era tua roupa. Sorte de acordar ao lado. Comandante Hugo. O cara tá 3 dias direto no hobby. 72 horas. E a professora Andréia? Professora Andréia. Ficou falta ontem, não foi? Sonhos meus, você não vai se arrepender. É Valdir! Eu prometo pra esse Valdir tem moral, bicho! Ele é nós! Detona aí, maninho! O meu parceiro Marcelo, o Christian, lá de Corazi, o ladinho do Rob, o Dani Comissado! A marca do Belo! Ele tá na companhia! De toda a galera de Corazi, né, Comissado? Olha o Bob. Me diga por que não pensa mais em mim. Bora, Jacó. Não diga que já me esqueci. E aí, baby? Quer deixar meu amigo Paulo. É o Cassati da comigo. Quem sou? Então por que me abandono? Sabe por que, professora Andréia? Eu quero estar contigo e não pensa mais em mim. Eu vou te levar, sabe pra onde? Lembra quando eu disse que você... Lá no beirada. Mas agora você se foi. E não gostou em nosso amor. Deixa eu te falar. Olha, eu vou te provar. Ei, Jabá! Escute essas palavras. Tu é nóis, Jabá! A noite ele chora. Até o Pierre tá aí, né? O Jabonês, o Whisky, o Juninho, tá todo mundo aí, ó. Toca de Júnior Clean, nossa canção que ela vou, que eu vou lembrar, nós dois. Manda, manda, manda, Hendrix, Hendrix. Por essas horas o cara põe a mão na cara. Aquela desgraçada, né, Bruno Verdelho? Aquela que só iludiu, botou na fita e foi. E se saiu. A situação é difícil. Aguentando no peito. Cecílio Bobinho. Hoje eu sei que não é a mesma. Nunca iludiu uma no Instagram. Quero. Diga-me. Ele falou, Júnior, hoje não. Essa aqui. Hoje não. Jogado por você. De bobinho não tem nada essa ligação aí. Para o coração e tu te vas. Falou, minha gerente Luciana. Por dizer o que. A gente vai aumentar só mais 10 centavos só, tá bom? Como fingir. Mike do Coqueiro. E o Motora Murilo. Tá. Agora é da Panelinha, tá batizado. Sempre. Junto a mim. Procurando aonde estás, não sei aonde. Meu parceiro Aldo Lanche. O meu lanche também. Eu sou único. Da 8 de maio. O único que fica aberto. Até 7 da manhã. Vou saber. A gente vai lá. Mas pra poder aceitar. Ele sente falta. Eu, Valéria. E, do carro, e me culpa por levar essa dor. É só choperia ranário essa. Valéria deu uma forra, não foi? Vela Fani! Mas põe na fita, gente, que é ligaçada. Até a japa veio hoje, né? Tenho uma história pra te essa ligaçada comanda a Marambaia. Tendo que não posso mais guardar. Tem te ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se assuste, não. Antes de te conhecer, eu já... Sanderson! Antes de te amar, eu já... Lady Rose! Sofri tão... Fala pra mim, Sanderson! Sanderson Magalhães e Rose! Eu olhava para ela... Diego Dalcai, do Piro dos Fogos! O todo dela e ela... São irmãos gêmeos, são? Sem seu interesse... Vem, Bola! Já mandei um cartão... São irmãos gêmeos? E vamos Cristo, te amei no dia... E o Bola faz gostoso! Peguei o ônibus que ela iria pegar... Bola faz gostoso! E marcou, e com olhar apaixonante... O que que tu quer? Os potentes! Os potentes do Brega! Sábado! Obrigado, meu Deus. A gente vai estar em Mosqueiro, viu, gente? Alô, Busquim! Robin vai pro Robin e a gente vai pra Mosqueiro. Banda, banda, banda. New Project. E aí, Poro, lembra sair? Poro, os danadinhos. Vem o Cássio. Tô nem vendo. Poró dos Danadinhos e Cássio, tô nem vendo. O meu gerente, ao lado. O Bora Cássio. Eu sempre relembro. Sabe aquele momento? Os dias felizes. O Darlan Logo, o Zidório, Mil Grau. E passamos juntos. O Júlio Virada. E a galera do comércio, bicho. Marcou meu viver. Anjinho. O tempo passou, mas não conseguiu apagar. Você está gravado em mim. Me diz como vou te esquecer. Uhul! Pra sempre vou te amar. Eu preciso te encontrar. Mega Robson. Isto é amor demais, amor pra recordar, recordar. Pra sempre vou te amar, eu preciso te encontrar. Olha o comandante Hugo ali, ó. Isto é amor demais, amor pra... 72 horas no ar. Ele não tem mais vida não, ele é hobby agora. Nossa, amigo, sabe, galera, também do Super Alisson do Marco. Tudo que eu quero é te amar de novo, te sentir, ter você aqui. Meu compadrezinho alucinado, nem meu sonho. E a loura alucinada, você ao lado. Esquece tudo, volta. É claro que sim, que sim, que sim. Porque te ver tão longe dói demais. DJ Marcelo, o lado pior, parada obrigatória. Eu te quero só. Fala, DJ! Vou gritar pro mundo tudo que sinto por você e faço essa canção pra você, meu bem querer. Eu me lembro de tudo que vivei. DJ Junior, nossa história não Andréia. Aquilo que a gente não viveu ainda. E vivemos todo aquele nosso grande amor. Nossa história não... Empresário Luciano. Volta logo, baby, vem andar. Lembra do Casco Velho? Meu grande parceiro particular, Rafael. Só faltou de orelha, né, Rafael? Os caras que comandam lá o RR Lanche. Rafael e tio Orelha do RR Lanche. Eu pensei. Passei por lá ontem, viu, Copissão? Mas dores. Só por isso é rote, foi máquina. Eu sei. No teu lugar. Razão pra sem moral. Meu bem. Eu tô pedindo a tua mão. Olha a música aí. Eu pensei em escrever alguns poemas. Você pra tocar seu coração. Melhor, melhor. Eu sei. Eu confesso que eu olhei aqui delícia de costa agora. Oh, meu bem, eu tô pedindo a sua mão. O Jefferson. Então tá. O Jefferson tá numa situação. Numa noite de luar ou na manhã de... Se ele fosse uma arma, ele era uma... Uma R15. Pra mim. Dispara 30 tiros por minuto. Comigo na por segundo. Céu, ele viu aqui delícia de costas e já olhou. Céu, quando ele viu que era aqui delícia. Eu pensei que o moço da Gilane Lou. Sim, pra mim. Prometo sempre ser o seu. Quando ela olhou aqui delícia. Amor, eu vi era pomba gira. É dividido. Equipe Bonanzo, Providência, SMB, eu comprei, tá todo mundo na área. Minha tão modesta, que eu sei, você não liga pra essas coisas. Te darei toda a riqueza de uma vida, meu amor. O Master Barquete, também pra você. No batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. É o Júnior Eletrizante. Vai detonando, detona, detona, detona. Aqui no Caribe. Olha quem chegou. Yo, yo. O Joe. Yo, yo, yo. Ooh, oh, oh, yeah. Ooh. O Vitinho. Ooh. O da família Pinte da Gabonagem. Yeah. Bora, Vitinho. É nóis, meu brother. Só de boa, né, Marcelão? Forte abraço aqui do seu brother. Estamos juntos, viu? É nóis, garoto! Quando lembro dos momentos que vivi com você. Doida, hein? Saudade aqui dentro de mim. Estou com o meu canto sozinha. Quero ver do mosqueiro sábado. Porque você não volta mais. Só que ele vim embora de cedo lá. Não dá mais pra o Tino. O Dengue me beija da banana. Bora, Tino! Eu te vejo em meus sonhos, mas você não tá aqui. Não dá mais sem o teu Comandante Hugo. O meu corpo sente a falta do teu. Te sai de perto do cobiçado, viu, Hugo? Sou maluca, sou louca por você. Louca. O cobiçado é trambiqueiro. Ariel 1 e 2? Cadê elas? Ah não, é Ariel e a irmã dela. Bota que eu te quero, eu preciso te amar. Eu sou da irmã. Presta atenção na letra dessa música aí. Temor de sucesso. Pra ti que tá com aquele contato bloqueado. Desbloqueia agora, manda o áudio. Só. Espera só a resposta. Já sabia que não me querias. Eu sabia que era só mentira. Tanto tempo que por ti perdi. Com promessa que não se cumpria. O amor problemático de nós dois. Meu parceiro Henrique de Beira. Como? E o Blaster Biru. À espera de um telefonema. Imagina que sozinho. O meu robô. A solidão de amor que não te ama. Fala pra mim quem mais ilude do lado direito. Amargura. Cicinho Bobinho e Bruno Verdelho. Meu Deus do céu. Nunca atacaram um PV de madrugada. Agora eu sou o CDC. CDC, essa equipe. É o Henrique Oliveira. Nunca vou esquecer. E o Blaster Biru. Eles vão te fazer. Esse peru. Emoção, CDC, eu sou CDC. Já foi comprovado, bicho. Agora eu sou CDC. O cara que não erra. Sempre CDC. Essa o Wagner, o André. Eu nunca vou. O Badisco Pizza. Descer. O Alan da Gabonagem. Cadê eles, hein? Fazer sentir emoção, CDC. Eu sou CDC. DJ Júnior Eletrizante. Virando as melhores batidas e fazendo você relembrar. Aqui no Show do Hobby. Espetacular. Quem gosta dessa batida, gosta aqui, dessa assim, batida aqui assim, ó? A batida que toca agora em todo o estado do Pará. A música que toca em todo o estado do Pará. E começou aqui. Quem conhece? Pra se falar de amor. Tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Vai! Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você feriu meus sentimentos. E o cara que mais sofre nessa música tá aqui comigo, ao lado direito. Vou liberar, vou liberar. Dúvida, vai. Japa da Panarinha. Ele patenteou, falou no peito, essa aqui é minha. Vai, Japa! Toma, garoto! Pra se falar de amor, tem que se amar. E o quê? Eu já vivi o amor e posso falar tudo que eu quero. Nunca iludiu uma gaveta com essa. Eu não me vejo mais. Mentiu, mentiu, mentiu. Me usou e não quer mais. Já para a panelinha, nós. Você. Bora, Valéria. Alô, Fanny. As põe na vida. Na vida. Sem outro amor vou encontrar. Outro amor. Outro amor. Outro amor. Outro amor. É Sandra. Sandra. Você não deu valor no amor que ofereci a você. Bob dos moleque da Baixada. Coração chorou. Vem nessa primeira dela, né, Bob? Sanderson Magalhães. E arroz. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Tira o táxi. Louco e lindo. O Japa. O Japa. Que já é. Tá aqui comigo. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre. Pode cantar, pode cantar. Você me perdeu. E a gerente Luciana não deu. Não deu valor em mim. No meu amor. Ela falou não. Hoje não. Baronesa Cosméticos. Não vai. Fala, Baronesa. Baronesa Cosméticos. Mas vou encontrar alguém que vai. E aí, Maico do Whisky? Me abandona, viu, moleque? Aí, e o japonês do Whisky? Até porre, né, diga-se? Que perdeu um grande amor. Uma batida. Não há amor para mim, não. Você estava mentindo. Diga logo que não me amou. Que não gostou. O nome já é difícil. O come sai da gagueja. Equipe Whisky. O Baby. E aí, Jaco? Estátua Locó. O que é Oroca, bicho? Perto. A lavoura dessa. Não amo para mim, não. A Jojo tava mentindo. Diga logo que não. Jojo virou bandida, liga sabe. Que não gostou de mim. Quais as armas que encontrar. Não virou não, Jojo. Mas esses encantos. Bolsa de família. Pra casar. Doidinho. De mim, não sente amor. Me fere, me risca de amor. Me foge, me alimenta. Não sabe que. O aniversário do Diego, do 40, irmão do Marcelo Araújo. Tá tudo em casa então. Parabéns, Diegão. Me foge, me alimenta. Junto, Leonardo Oliveira, nós, garoto. Hoje me deu uma vontade. Olha o bom dia. Alucinada, de ilustrar. Te amar é bom demais, e só você me faz. Leonardo Oliveira, tu não era assim. Mergulhar no oceano. Tu mudasse, diga sabe. Quero te prometer o que você quer. Aventei disco falando que tu virou canoa agora. Estrela guia, me carregue para onde for. Diga a Sara ganhou o amor. O alô. O vídeo mais bombado no Facebook. Vou virar o mundo, mas amor, vou ter você. Alô, Júlio Pirata! DJ Gil. DJ. E eu te direi. Minha luxuosa. Com a força do meu coração. Você? Você ainda está em mim. Por isso eu canto essa canção. Só pra dizer te amo. É um convite pra voltar. Com o Leonardo Oliveira da Panarinha. No telão. Agora eu quero. Fala, Léo! Eu falo por assim. Um abraço aqui dele. Júnior. No teu olhar. DJ Júnior. Seu pra mim. De Alexandre, Luciano Gama, o Sérgio e a Vanessa, a galera do Alisson, ali pelo fundão, um forte abraço, viu? Menor DJ! Júnior, segura essa aqui agora! Aqui agora! Essa aqui é o hino do Comandante Hugo. E ele? Ele disse que me amava. Ah, bandido. Que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava. Seu amor foi só mentira. Aí tu mentiu. Aí tu mentiu. Você mentiu, meu amor. Mas não me machucou. Não vou ficar te esperando. Porque já tenho outro amor. Já não lembro dos teus beijos. De você nada marcou. De carne São Domingos, meu coração, do meu empresário Saúde. Segura o homem aí. Herói Saúde. Estou camada de amor. Casa de carne São Domingos. Dinho. Fecharam com o Júnior. Júnior. Meu coração conquistou. Eclipse, o fenômeno. Estou camada de amor. Alô, Gabriela Tocantins. Eduardo. Tua identidade tá aqui, viu, minha filha? Camada de amor. Vem buscar. Vez, Marcelo Araújo.

só lembrando, né, Juninho? Caça rato. Rafael, RR Lanche, RR Lanche. Aquele jeito, grita, Rafael. Fala, Júlio Pirata, estamos juntos, viu, garoto? O Dieguinho da Al-Qaeda e a Carlinha Monteiro. Marcelo, o Christian, agora é Rob na veia, bota fé. Mega Robson. Alô, Flávia, tá aqui comigo. Discutivelmente, Splash Banda. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado, no canto meus empolgados na nave do som. Estou angustiado. Fala, alucinado! Meu xará! Quem é? Júnior. Dando com emoção, uma linda canção. Mais forte. Júnior. Mais forte. Júnior. E a consciência. Tá lá. Consequência de não ter lá comigo, mas com meu coração. Por favor, não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Você se machucou, porque simplesmente foi inconsequente. Só que faltava sua decisão. Sempre achei que tu curtia. Tentando esquecer. O gordinho desse aí, você me olhava. Fala, bola, voz gostoso. Eu o cara faz tão gostoso. O comissário quer beijar na boca dele. Comando tudo e tem de mar. Wesley vai você dançar. Nave vai decolar. Bola já falou. Hoje não. A gente se encarava. Para acabar minha ânsia, chamei para dançar. Quando a gente dançava, senti que me amava. Com muita esperança, pedi o seu perdão. Para aí, japa! Fiquei à espera. Presta atenção, meu filho, para! Porque te amo. Então me beije, meu amor.